transpondo 51, 16 e o controle em 1208. Controle Salvador, boa tarde, azul 2759, 800 César, bora Alefa. Rádio Azul 2759, contato radar, controle nível 360, autorizado direto Alefa. Sessão 360, completando direito direto Alefa, azul 2759. Tango, livre, Sanachan, pronto pro taxi. Engendo 060. 804 está autorizado até 3.000 pés, com ajuste 90 no meia. 3.000, 90 no meia, no altímetro, tá? 3804. Tráfego Salvador. Boa tarde, são 3193, sente Mike, autorização Rio, Galeão. 3193, Mike, confere. Autorizado para Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Irume. Transpondo 5124 e o controle em 120.8. Decola da 10, curva direita da El Leda Irume, controle 1208, transponda 5124. Está na remota aqui perto dos Correios, está 3193. Gente, está 3193, posição com isso aqui é Uno Lima, parte 3, confirma? Uno Lima, firmo. Porta quando pronto para push. Caralho, 3193. Salvador, Gol 1867, pushback, acionamento, posição número 7. Autorizado push no sétimo ataque, Gol 1867. Autorizado pushback, acionamento, posição 3296, autorizado táxi, à direita, Índia, ponto, será 10, torre 1895, QNH 1016, confirma somente alternativa. 1096, nível táxi, ataque Índia, alternativa Recife, então 3296. Autorizado 04, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000 pés, descendo, autorizado final do NSC, para estabilizar, 3804. CNM 141, prossiga via chegada Golf para 2.000 pés, com ajuste 0.96, está autorizado a final do ILS, informe estabilizado. Senhor, nosso via autorizado para 2.000 pés, 141, obrigado. voo no 396, completa final, Chimetô em Salvador, 118.95. 118, Salvador, 2395, 395. Voo no 255, boa tarde, achando a identificação, desça para o nível 060 via chegada Bolfe. 2759, chama agora Recife, frequência 1288 e alternado 1260. Estado com 396. Voo 396, estado ajuste 1016, autorizado pouso pistão no 0, vento 190 graus, 8 nós. Pouso autorizado na 0.396. PG04, iniciando só para aproximação, tráfego informado está a meia dúzia de milhas à sua frente. Já está iniciando a redução, 3804, estou monitorando o tráfego. Solo Salvador, é o gol 1867, pronto para o táxi, o POB é de 167. Autonomia de 3 horas e 15 minutos, e a alternativa é Palmas. Autorizado o táxi. Contorno, empate 1, na voz Índia, ponto 0, pistola 0, chama a torre 11895, QNH, 10 no meio, bom voo. 1016 é o ajuste agora, contorno, pátio, Índia, ponto espera da 10, chama a torre 118.95, já tem um bom domingo, deu um bom trabalho, é o 1867. Milhas de Simbra, completa final, pista 10, torre 198, decimal 95. 2790, boa tarde. Mike, confere. Uma só um minuto, corre para Lençóis, prepara a saída, Momo Vatap. Ele não aguardo, da cópia, preparando Momo Vatap, azul 2790. Autorização de pouso. Mantenha a posição, Gilberto Serratão. Para ataque. Chamar o táxi 2788. Motor de Salvador, Oxelar 6320, cruz 210, procedimento. 6320, pista e mantém o nível de voo 050, autorizado via chegada Mari 1016. 050, via chegada 1016, Chané 6315, desça e mantenha o nível de voo 1.5 a 12 a 0 em função do tráfego à sua frente no mesmo deslocamento a 15 milhas, mantendo 150, Embraer 121. Entendo que vai mais à frente modificar para pouso na 1.7. Afirmo, se é autorizado, vamos manter a Polo BR e mais à frente vou descer. Autorizado descida até o nível de voo 050. Ajuste da altímetro em Salvador 1016. Alfa Charlie Mike. Ciência, só 050971016. Reportará para a mudança de regra. Alfa Charlie Mike. Tené 6315. Mantenha o perfil da Star. O tráfego superado lateralmente passará à sua esquerda 5 milhas. Desça e mantenha o nível de voo 0620. Em caso de eventual desvio, faça-o à direita. Que mais? Decolagem 0032 eu não tenho. Completa final, pista 10, torre no 8 final 9. 2895, boa tarde. 06, parte 3, Uno, Índia, o 2782. Solo, 3804, lembrou? Boa tarde, 3804, Active Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, antes da Juliette, 3804. 5, Macorão, 777. Black Terra Tango, seguindo visual para Feira de Santana. Autorizado a ascensão até 2.500 pés, reporte a 2.0 milhas, Juliette Serra Tango. 2.0 pés, Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, ainda no espaço aero Golf, mantém a proa do VOR, reporte no ideal para descida. 1016 é o ajuste, aguarde serviço a dar. Uma alfa, já voou visual na rota. Observando ao terreno, descida livre. Amã até o nível de voo 050, 1016, aguarde serviço a dar. Decolado aos 25, chame o controle 1208. 208. Controle da 3216. Boa tarde, saída Momo Proti, passando 2800. Então 3216 está sob vigilância. Fica e mantém o nível de voo 370. Sobe 370, 3216, possibilidade de voar. Cogbo. Então 3216, vamos iniciar a decoração para livrar tráfego na chegada bom. Curve à esquerda e estabilize na proa 350. 3216, tráfego superado à sua esquerda 10 milhas e tráfego adicional 12 horas, 20 milhas, cruzando 95 em descida, Boeing da Gol. Vai superá-lo passando à direita. Ciência, tá 32, tá no meio. O Chanel 6320, reduza para 2190 nós. 2190. 1255, controle. Tráfego. 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste. Rumo noroeste para norte, mantendo 2.500 pés, é um 10 na 310. O plano 255? Plano 255. 255, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste no 016. Vetor para sequenciamento, curva à esquerda e voe na proa 205. Limite desta proa, que é Mike 1.10 de Simbra. Afirmativo 205, limite ao QDMI 1005, descendo para 4.016, plano Afirmativo. Tráfego adicional, 10 horas, 15 milhas, rumo norte, cruzando 050 em ascensão, é um Airbus da TAM. 62? Força Aérea 2736. Prossiga, Força Aérea 2736. Estava para que ele está estacionado, a intenção é fazer um teste de freio e depois na hotel chamar a torre para fazer uma corrida de decolagem com a mochila. Cliente, então na, é, autorizado o TAC, a CNH que está na hotel, chame a torre em 1895, né, de corrida com a mochila. Cliente, quando pronto, vai chamar a torre na hotel de 1895. Controle Salvador, o papapá falta Charlie White, condições de vida mais Charlie, propõe, tem condições de voar rotatória ou parede, papapá falta Charlie White. Alfa Charlie Mike, o plano modificado no 628, em condições de usuário, segue no rumo da rotatória, em descida para 1510, ajuste no zero no meio, reporte visual com Paripe voando rotatória. Paciente para o 910, 2016, reportará visual com Paripe. 1255 para o sequenciamento, mantém a velocidade, esquerda proa 200, reautorizado 2.000 pés, tráfego superado. Afirmativo, tá deixando para 2.000, tá mantendo se possível a proa 210 para interceptação e deu a redução, o voo no 255. Gente, mantém a velocidade para o sequenciamento, 255. Atende. Controle Salvador, eu vou 1-867, boa tarde. 867, vigilância, mantém o perfil da subida árvore, nível de voo 360, via árvore. Ok, vai manter o perfil árvore, subindo ao 360, 1867. Dan 32, 16, controle. 32, 16. Centro Recife, restringe o seu voo ao nível de voo 330. Distrito 330, 32, 16, mantendo a proa 350. Dan 32, 16, reassuma a navegação, voo em rotina. Obrigado, Projeto 3, 2, 9. Projeto Serra Tango, sub e mantém o 045, reporte visual com Feira de Santana. Verificador, o Xamé 6320, vetoração, sequenciamento, curva à esquerda para o 020, limite que é demais de 090, de Simbra, descida até 4.010, ajuste do altímetro 10016. 4.016, está limitado ao que é demais de 020-090-63-2. 1-255, controle. Na escuridão, 255. Esquerda, proa 180. Esquerda, 180, vai iniciar a redução. 1-255. Redução a critério agora. Controle, o azul 2788. Azul 2788, vigilância, suba e mantém nível de voo 170 via saída Lotar. Ciente, subindo 170 via Lotar, 2788. Deve ser a Tango, vai manter a 2500? Está livre. Azul 3193, foi espécie do lamento. Autoridade, um ataque. Quarta ataque, San 3193, obrigado. 1-255, para interceptar o curso do localizador. Curve à esquerda, proa 145, livre alerta. Afirmativo, se possível interceptar essa proa, o voo no 255. Torna-se necessário curvar à esquerda para sequenciamento no 255. Esquerda, 140. Esquerda 140, dois 32, 16, chame Recife, frequência 12, meia decimal 85. 32, 16, controle. Confira a frequência 2615. 12, meia decimal 85. 268. 6320. Visa e mantenha 2010, 1016. Para interceptar o localizador, direita para o 080 Livre Elétrico. 2080 Livre Elétrico, né? Romeu Lima, Lima Alfa, controle. Aciona identificação, contato radar 38 milhas oeste de Salvador. Proa Diamant, descida autorizada até 4 mil pés, chegada a Amã 1016. Agora 4 mil na mão. 1867, Rui Elefa, completa atenção ao 160. Elefa, confirme o final da informação. Rede voo 360. Ok, Elefa 360 subindo a 867. Mantém essa frequência ainda? Tá. Agora Recife, voo 1867. 128, decimal 8. 128, é uma boa tarde, senhor. Bom trabalho, 1867. Voo 125 estabilizado. 255, turno 18, decimal 95. 1995, bola 255. Chanel 6315, reduz a velocidade para a mínima limpa, prazo que o precede aeronave da companhia R2318, meia dúzia de milhas à sua frente. Chanel 6315, reduziu a redução já no jogo. Ok, não é necessário, vamos desvetorar para manter sequenciamento, curva direita, vou na proa 145. Na proa 145, intercepta o localizador. Esse aí mantenha 2 mil pés, reporte no lote, né? 3 mil pés. Na 2 mil pés, direita 145, reporta no lote. Chanel 6320, completa final, pista 10, turno 18, decimal 95. Final, 295. Minuto para o Cuxiu, 2790. Chanel 6320, 7. Aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Black Seatango, controle. Black Seatango, serviço radar terminado, está a 3 milhas norte de Salvador. Alfa coordenação no 2345. Chame para o regresso em Salvador nesta frequência. O Juliette Seatango para informação de voo e alerta. 1208. 16, bate 3, Índia e Bravo. Salvador, Fotera 2733, está na volta. Fotera 2733. O senhor vai fazer a corrida abortiva a partir da cabeceira 1-0, é isso? Sim, a intenção é seguir pela Alfa, Delta, Alfa e até a cabeceira da 1-0. Então na cruze a pista no 0, na Delta chame a torre, ou solo melhor, 1-2-1-1, né? Autorizado o cruzamento, na Delta vai chamar a torre 2-8-9-5-2-3-5. 1-2-1-1 na frequência aqui? Posso, 2-1. Voo no 255, no solo 137. Chame o solo 219. 219, obrigado. Solo de Salvador, boa tarde. Eu no 255 da Gol, que livrou. Tá, não se escuta. Contra 255, taxi dentro via Alfa, dará passagem à aeronave da Força Aérea na Delta. Ok, Alfa dando passagem à Força Aérea na Delta. Reporte antes da Juliette. É, fortaleça a Juliette. Salvador, Força Aérea 233, na Delta, visual com... Direita Alfa, reporte antes da Juliette, 233. Direita Alfa, passando da Juliette, 233. Estamos passando externo, o ajuste no 0 no meio. Posso externo com 0 no meio, 63. Controle Salvador, muito boa tarde, está 9833 financeiro na chegada mágica. 9833, desça e mantém nível de voo 050, chegada Mari, liberado, cancelado a restrição de altitude e velocidade em Itapi. Cancelado restrições de Itapi, autorizado 050 da 9833. Bom trabalho. Pensa mais um minuto, Lu. Obrigado. Cara 2733, Juliette, bate 1, Índia, Ponte Espera, 295. É isso, ó. 2733, Juliette, portão 2. Juliette 02, nos escuta, até daqui a pouco. Pegou. É, Bolo da Oceané no externo. Reporte passando a vertical da Enrimar, conhece? Afirmativo, já estamos passando a vertical da Enrimar e contato ao contrato. Ok, então faça um 360 longo pela esquerda, chame final com 17 novamente. Alfa Charlie Mike. Corre. Salvador, tá 3193, quanto espera para utilizar para lá na final? E mantenha o conto de espera, tá 3193. Mantenha, tá 3193. Claro, 73, correto, chega pronto no bate-pão, espera, para o espectador. Tá, mas não, segura 790 para o táxi, 56 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, o canal Salvador. Já saiu do bate-pão autorizado, não pode pegar para o pessoal. Para ingressar no Pátio Municipal, 2709. Você está mandando, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Oceano 6315, tráfego no setor norte de pequeno porte, é um Xingu fazendo 3.000, não interfere no pouso, está autorizado o pouso na 1.0, vento é 190 graus, 099, 6315. 360 autorizado final no 7, aguarde a autorização de pouso. Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike vai pro hangar do Graia, pode? Tava aqui, o senhor, a baita. Suficiente. É. 193, observe o tráfego da Ocean Air Bus na curva, tá alinhado e mantém o 0, após. Mais ali, mantém, tá 3193. Salvador, tá 3805, boa tarde, informação Mike. 3205, 3805 para Guarulhos, prepara da El, instante 4. Guardando cópia, está 3205. Alfa está 10, torre 118, decimal 95. Serema Alfa. Ponto 9833, autorizado 2000 pés, 1016, acusa no lote, livre e alerta. Autorizado em LF, 2000 pés, 1016, formará estabilizado, está 9833. Lima Alfa. Lima Alfa, vai pousar em qual pista? Após a passagem externa, recebendo cancelar e empurrar o nosso set, ok? Ok, a tocha no externo então, Lima Alfa. Alfa. Xanar 6305, no solo 43. Direito 211 no solo. 211-6315. Honra do Azul, pode posicionar. Colagem autorizada. 190 graus, 10 baixo. Tem uma decolada 10, outra 3193. Solo 2733, alinhar e manter após o TAM. Alinha e mantém a 1-0. Alinha e mantém 2-3-3. Puxa, pega a zona. Pode 3, autorizado, chame táxi. Tá lá, o... Liate Bravo Delta, ingresse na 1-7, após o Xingu, e após a linha de pronta decolagem. 7 Ali Mike, no solo aos 44, observe tráfego livrando a papá, após prossiga para a Baeté. 43193, decolando aos 44, controle 208. 208, grato, condomínio 93. Força aérea 2733, autorizado corrida abortiva, reposte abortando a hora da colagem. Para 2733, autorizado corrida abortiva, vai reportar a porta da colagem. Oi, Lima Alfa, sou Estela. Lima Alfa, modifico da presente as regras. Lima Alfa, modifica as regras do plano de voo da presente, confirme. Afirmo. Então o senhor vai manter 1.500 pés, ou melhor, 1.000 pés, desça para 1.000 pés e retorne na rotatória, temos tráfego taxiando pela 1-7, ok? Nesse caso poderia pousar na 10 então, ok? Ok, ciente, então aproxime para 1-0, aguardando pista livre, Lima Alfa. Ok, retornando para pouso na 1-0, Lima Alfa. Mais 2-7 na 0, no ponto espera na 1-0, pronto. Mantenha o ponto de espera, azul 2790. Mantenha. 733, aposto na coisa colada. Sim, professor 2733. Vai realizar nova corrida ou prossegue para o pátio militar? Prossegue para o pátio militar, 2733. Delivery na hotel, frequência livre no corte. Hotel, frequência livre, 2733. Mantenha ainda o nível de voo 190, conforme a proa que está mantendo, ainda no espaço aéreo Golf, agora que perdeu seu radar. Juliette, onde é mais? Na 190, vento é 190 graus, 09 mais. Zero mal. Bravo Delta, mantenha a posição. Foro 45, subida. Azul 2788, chame Recife na frequência 126, decimal 85. 126, decimal 85, obrigado, bom trabalho. 2790, alinhar e manter 1 0. Ali, mantenha 1 0, 2790. O Juliette Bravo Delta, recebemos aqui uma coordenação do controle. É, devido à saída do ATR da Azul, que também é na Momo, o senhor é o segundo para decolar de Salvador, ok? O 073, o cruzado, saco 41 no Índia, ponte espera 1895, ajuste 1016. Só confirme o alternativo? Caraca, ajuste, Zé. Afirmo, Aracaju. Faz 3 no Índia, ponte espera 1895 e 16, vou reagir. Lima Lima Alfa, táxi direita via Alfa, reporte antes das 10. Qual é o Pati? Pati. Já tem autorização no carro 3205? Afirmo, já está pronto. Guarulhos autorizado 340, retorno número 90. Decola da 1-0, curva direita na perfilda da El Leda Motiva. 5402, o transponder, 120, decimal 80, controle. 0, Guarulhos, autorizou 10. Da El, Leda, ótima, com rua direita para ser colar. Com 402, transpone, 120, para estacionamento. Só um minuto, por favor, de aqui. Aguardando. Lima, Lima, Alfa, após a sua esquerda, inverte a Juliette, controla os portões, chama novamente na Lima. Decolada aos 50, chame o controle 1208. Chama 1208 aos 12790. Controle Salvador aos 12790. Azul 2790, contato radar vigilância, sobe e mantém nível de voo 190. 1160. Em ascensão ao 160, 2790. 2790, cancelado a restrição de altitude da saída MOMO. Ah, ok, cancelado a restrição de altitude na saída MOMO, 2790. Tráfego decolando agora da 17 com curva à esquerda, vai cruzar o campo. Aguarde na posição. Tá, mas que deve aqui. A possibilidade de voar direto, Momo? Autorizado, Vatap. E autorizado, Vatap, o 2790, grato. Pronto, decolado, ao 52, controle 1208. 3805, porção 10, autorizado, chama ataque. Chama no ataque, 3805. 00, cancelada a restrição de altitude, Juliette Bravo Delta. Liberado a sessão, mas a restrição para 1 centena, o Bravo. vocês chame a torre em 118.95. 118.95, tá 98.33. Bom trabalho. Showtime! 119.64, suba com agendeça e mantenha 2.000 pés livre e LF, redução para aproximação 1.016. 1.016 está resistindo, toma lá esse resultado 964, acerta 2.000. Boa tarde, o controle azul, controle 1.6, 190, dirigindo 170. 4.116, desça e mantenha nível de voo 060, chegada a Mari. Mari 060. Livre, pouso na 10, gente, 190 graus, 099. Livre, pouso no 0, tá 9833. Lima, Lima, Alfa. O senhor vai estar com H? Qual o pátio? No 5 ou no 4? Está autorizado o cruzamento da 17, Lima Lima Alfa. Chegada até 2016 na cruz localizadora. 2016, não é mais. Curva final, dá um zero após alinhar e manter o 5073. Após a navidade, dando e manter. 1964. 2295, cargo mesmo. Autorizado o táxi via pátio 1 e não posso esperar chamar na torre 1895. Bom domingo. Voo 1964, aguarde pista livre. Vamos lembrar 190 aqui do azul, está ingressando na 10 para decolar. O ajuste é no 0 no 6. Gente, aguardando pista livre 964. Direto e descer quando possível, chamado para pouso, Bravo Delta. Delta. Rubem 790, controle. Chega para 790, na escuta. Temos um tráfego para cruzamento na terminal de Salvador, mantendo nível de voo 110 no sentido contrário. A aeronave encontra-se a 3, 4 milhas da sua aeronave. Planejamento para cruzar o nível 120 e evitar vetores. 099. Livre, decolagem 50, tá aqui livre. 2790, tem condição de aumentar um pouco a razão, vai passar o nível 120 em 5 minutos. Pode chamar 820. 820, cliente Bravo Delta. No 964, autorizado pouso na 10, 190 graus, 099. Autorizado pouso na 10964. O azul 5073, decolada ao 57, se eu tiver condições de copiar o transponder, o novo código agora é o 0264. 0264 no 5076. E chame o controle 208 para informações meteorológicas de Ilhéus, ok? Já manda, 08, por favor. Torres, Salvador, boa tarde, ETAN 3205, está pronto para decolagem. ETAN 3805, boa tarde, observe o pouso do Boeing da Gol na curta final, após a minha EMAD, no zero. Após o pouso do Gol, está autorizado a minha EMAD, alongado, ETAN 3805. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 5073, no PC da saída coral, curva direita, cruzando 2500. 073, contato radar vigilância, sub mantenha em rede voo 180. Sobe mantenha até o 1980, 5073. O azul 5073, informação meteorológica de Ilhéus, abaixo dos mínimos visuais, ou seja, só operando ISR. Ciente, o 5073. Vai prosseguir aguardando melhoras ou seguirá para a alternativa 5073? Vai prosseguir aguardando melhoras, o 5073. O 2790, controle. Prossiga 2790, agora passando nível no 05. Tráfego superado 15 milhas à sua frente, mantendo o nível 1-1, corrigindo, o tráfego não está superado. Deverá curvar à esquerda para evitar o tráfego, proa 250. Ao passar o 120, reassumirá a navegação na proa de Lençóis. A possibilidade de curvar à direita, que a gente já fica mais perto do nosso destino, após. Negativo, a aeronave está com curva já à esquerda, então vai tendenciar para a sua direita. Ok, curvando para o 250, adequado após nível 120, direto de Lençóis 2790. 4416, está livre o procedimento? Voo no 164, autorizado a final do procedimento. Gente, já tinha autorizado, reporte estabilizado. Azul 4116, aguarde a autorização da final. Você pode descer, 5000? 4116, autorizado 3000 pés, ajuste ao estímulo 2016. 3016. Zero, tráfego superado, reassuma a navegação para o Edilian Frost. Direto Lençóis, 2790, graças. 20, controle, 1208. 08, boa. Mandou 3805, boa tarde. 3805, contato radar, suba e mantém, nível de voo 340, via saída da El. Via da El, 3805, vai rodar El? No perfil da Silva, 3805. Já no perfil. Sábio Zona IRF, 1964. Sábio, chame a torre, 1995. 2895, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1164, 2000 de céu. Pegou no 1164, está autorizado o pouso na 10, venta 190 graus e 099. Livre pouso na 10, 1164. Livre de peso, 4116. Prossiga, 5073. A operação já em Ilhéus nos mínimos visual para uso e decolagem com chuva leve. Gente, o 5073, mas já teria uma autorização. Eu vou ter que passar a sua resposta. Aceita, tá certo? Opa, pronto. CA Bravo, CA Golfo autorizado 370, veio peso do 90. Decola da 10, curva esquerda no perfil da PUCA, transição Zipar. 5401 no transponder, o controle 120, decimal 80, voo 256. Ok, foi autorizado então, Sierra Bravo, Sierra Golf 370, conforme a rota, decola da 10, a curva esquerda, PUCA Zipar é a subida. 5401 será o transponder. E 20, 80 será o controle após cotejou no 256. Estamos no portão de número 2. 256 só para confirmar, PUCA transmissão de par. Passando por Jamo, PUCA, Jamo e de par. Ok, PUCA, Jamo e de par. Pro voo no 256. Um minuto pro puxo no 256, nas outras farinhas para iniciar o. Já vai iniciar o táxi com seus filhos. Ok, então pro atendendo, senhor. Para a sua autorização, obrigado. Da táxi de Apache 1 no Índia, ponte espera 3895, ajuste no 0 no meio, o 977 governo. PS, o azul 4, 1 no 6. 4, 1 no 6, chama a torre 1 no 8, decimal 95. Já está o 5, ó. Boa tarde, Azul 416 no localizador. Azul 416, boa tarde. Aguardo pista livre, ajuste no 016. No 016, aguardando. Solo ao 05, direita 121, o solo. Direito 219. 790. Boa tarde. Salvador, boa tarde. Chegou no 164, livrão. Chegou no 164, tá que tive alta na ponte de 210. Voo 9077, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Ingresso Juliette, portão 1 a 0. Juliette, portão 0, voo 9-64. Direito 1-2-1-1, na sala. Direito 1-2-1-1, azul, patrão 9-64. Alô, boa, azul, patrão 9-64. Azul 4-1, no meio, até que se vê alfa, reporte, antiga Juliette. Alfa, 9, reportado, está Juliette, patrão 9-64. Chame o centro Recife em 1-2-5. Ao 1. Eu vou em 5-1 por 3-2-0-5, boa. Azul 5073, controle Salvador. Ah, 5-0 milhas. Sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo 180. Serviço radar terminado. Chame Miels em 120 decimal 1. Decolado ao 09, chame o controle 1208. 208, 9077, obrigado. Controle Salvador, voo 9077, decola da EL na pista. 9077, contato radar, suba e mantenha o nível de voo 360. Via saída da EL. Subindo 360, via saída da EL, 9077. Controle Salvador, boa tarde, todo dia 08, 0. Você mantém o nível de voo 050 na proa de Papo, intercepto da chegada a Mari, 1016 ao ajuste. 09, 1016 na proa de Papo, 208, no voo 069. Servidor 369 indisponível em função de conflito em eventual sair da árvore. Porém, pode ser autorizado 368 ou 366 diretamente. Mais à frente, aguardando autorização, já fora anotado sua solicitação.